0-0 para 0-0 Signal Francisco Rangers. Também chama a torre sempre 1895. 1875, vou ter escapamento. 1597-2-2010, autorizado LS 1018. 2000, autorizado LS 1018, 1923. Volo 38, desce para 3000 pés. 3000 pés, não, 38. Azul 4235, desce para 4000. 4000, 4235. Boa noite, voo 246, 4000 exato do campo, visual abaixado travado no céu. Voo 246, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 8 nós. Pouso autorizado, cabeceiro 10, voo 246. 0-0 na proa de carro, voo 450. Se tiver que ser, mantém o 050. Salvador, pode voar Monte, voo 6323? Da coordenação 6313. 13. É 313, voa Monte, voa. Também 6313, autorizado Monte, voa. Bom, ativa na cura, obrigado, 6313. Carro 03, está autorizado o início do pushback sem transporte táxi. Vazamento 03, autorizado chamar táxi. Livre LS 1018. 0, via chegada mar e desce até o nível de voo 050. Não tem via chegada, o número 70. Solo 56, táxi à direita, 1219, o solo. 4235, controle. 4235. Setor sequenciamento, vai curvar agora esquerda, voa na proa 200, limite ao localizador. Proa 200, limite ao celular, 4235. Sete da Rio Solo 02, libera a direita, siga via Alfa e Kilo na escuta. Direita, Alfa e Kilo na escuta, siga na 72. Boa noite, controle. Bom lado, se tiver informação Alfa. Boa noite, é o TRAN 3305, informação Alfa. E a chegada Mari desce até o nível de voo 050. 050 via mais. Alguma velocidade vai estar, senhor? Autorizado, Itá. Destaque na presença, chama 6313, chama Recife agora, 125, decima 1, alterno 133, 95, 6313. 125, 3395, chama 13, boa noite, bom trabalho. Boa, 4235, chama a torre 118, 95. 18, 95, 2235. Oscar Juliette, XC, autorizado, ILS, reporta final. Autorizado, ILS, reporta na final, Oscar Juliette, XC. Para pôr em forma de pista livre. Conforme a rota do plano, ofereço o Lomão 7, decola do 90, curva à esquerda, Pucajamo, Caju, 5502-1208, TAN 3305. TAN 3305, com o atendimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Obrigado, Sr. Amarelo. 888, solo 04, táxi à direita, observa o Rio à sua frente. Siga o tráfego, chama 219, senhor. 219, olha o tráfego, por quê? Boa noite, 888, boa noite. Show 1888, boa noite, taxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8, 88. Sente o azul 4980, mantém a posição. Um localizador, o Oscar Juliette X-Ray. X-Ray, chama a torre agora, 118, 19. 18, 19, X-Ray. Oi, Salvador, muito boa noite. Papa Tango, Oscar Juliette X-Ray, está no ILS. Continua em aproximação, pretende pousar no 0 ou no 7? 1 ou no 7, senhor, no externo, pretende o cancelamento, prossegue visual, já está visual. Então chama para o cancelamento. Chamarei, Oscar Juliette aqui. O azul 4980 autorizado, aliás, mantém pista no 0. O 4235, solo 06, táxi à direita ou 219, senhor? Direita 219, 4235. Para o cancelamento e passe pela direita, 97, Oscar Juliette X-Ray. Juliette X-Ray, cancela o plano ao 06, está autorizado base pela direita, 97, informa nacional. Informa nacional com base pela direita, Oscar Juliette X-Ray. Salvador Azul 4235 livrão. 4235 Bonet, Alfa Juliette, Falcão 09. Alfa Juliette por nós, Salvador. Seu 050. 050, via chegada, está na 3171. 1170, 2010, 1018, autorizado ele, se reporta aqui. 2022 nacional da 17, baixar de travado, Oscar Juliette X-Ray. Oscar Juliette X-Ray, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 109. Livre pouso 17, Oscar Juliette X-Ray. Salvador, eu tenho 3305, puxe bem, está na mente. 3305, o portal fica guarde, para pushback. Não, tu escuta, 3305. O peso 4980, pode chamar o controle, senhor? Afirmo, decola o 08, chama o controle 120, deixa o 08. 08, boa noite. Controle azul 4980, muito boa noite, passando 1200 na PUCA. 4980, sabe 330, ia sair da PUCA, vigilão. 330, PUCA, 4980. Taxi. Affirmativo, 2 aeronaves, 2 do início, chamou o 3305. Juliette Chequen, Solo 09, autorizado para até o seu pátio, autorizado retorno, chama de branco. Olha, 4980, poderia voar Aracaju, senhor? Sim, deixa eu ver. Estou completo, afinal, chama a corrida 18895. 18895, obrigado. 970, 2000 pés autorizado, e LS, reporta final. 2000, reporta estabilizado, 970. Boa noite, eu vou 1170, passando a estar. 1170, autorizado pouso vista 10, vento 120 graus, 109. Autorizado pouso vista 10, vou 1170. Drone, o azul 4980, pode voar Aracaju. 980, Aracaju, aguarde, autorizado. Oi, boa noite, azul 4959, coordenação Ilhéus. Azul 4959, boa noite, Ilhéus, nível 140, autorizado. Decolagem da 10, curva direita, perfil subida coral, via Golfo 677. 0260, transponder, controle 120, decimal 8. Cabo 140 para Ilhéus, decolando 10, curva direita, onde foi estuda coral, topo 5708, eu vou fazer. Correto, espera funcionamento, azul 4950. Camaral, azul 400 alfa, autorização para Porto Seguro. Azul 2774, Porto Seguro, nível 180 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, perfil subida coral. 0263, o transponder, controle 120, decimal 8. 180 autorizado para Porto Seguro, decolagem da 10, curva direita na coral. 0263, transponder, 2080, controle azul 2774. Azul 274, fechamento correto, chama o transporte, puxa e pega acionamento. Chamará. Salvador, eu tenho 3305 para o SAC, 148, 4 horas de autonomia, o certo na Fortaleza. 3305, táxi direita via Índia, posto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajustando a 08, bom voo. Bom, na 08, direita Índia, quando lá 1895, obrigado, boa noite, 3305. Sideral 9973, autorização com fins 360, negativo RNAVE e saída pela posição block. Azul 4980, mantenha pro de jamo, chama Recife no 26, decimal 85. Recife agora 26, 5490. Tá, 3178, próximo de táxi, solicita prosseguir na chegada? 2000 pés livre LS 1018, 3178. 2018, autorizado LS pista 10, tá, 3178. Put level request, channel 6204. Repeat. Confirm put level. We can copy anyone that's authorized already. We have here 230, but I copy anyone. Okay, so to Aracaju, flight level 190. Departure runway 10 left turn. County departure via Gulf 677. Squawk 0264. Salvador approach frequency 120.80. Okay, clear to NSS, flight level 190, departing runway 10, left turn after, and going to departure, go 677 to NSS, 0264 is stall code, and 1208 departure, CT 224. Questionnaire 6204, just confirming the stall. I got 0264, but I'm not sure. It's correct, so I'm ready for pushback and setup. Okay, 0264. Solo Salvador 970, livrou na escuta. Gol 1170, boa noite, taxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, 1170. Geral 9973, pessoal. 9973, pronto para cota. Coordenado com controle, condições de cumprir o perfil de subida da Aula da Mótiva. Da Aula da Mótiva, é o momento. Subida RNAVE? Negativo. Ah, então tem condições, não tem problema. Tá, é o Leda Mótima, Federal 9973. Federal 9973, para confins nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El Leda Mótima. Via upper do 10, Fubage, upper do 16, conforme. 5504, transponder, controle 120, decimal 8. 3305, só no ponto de espera, pronto, na sua escuta. 0 até a Fubage, ponte pegou azul 16, conforme plano. Decola da pista 10, curva direita, na subida da El, Leda Mótima. 5504, 728, segue. Geral 9963, planejamento correto, sempre plano para pushback e acionamento. Vai para pushback e acionamento, geral 9963. Solo 1970, obrigado. Solo 1970, boa noite. Bom, 1970, boa noite. Taxi via Alfa, chamando Juliette. Alfa, sou Juliette, 970. 1205 autorizado decolar, pista no zero, vento 120 graus, 8 anos. Segue esse ano, 3305. Completa a torre 1895. 1895, 3178. Torre Salvador, 3178, estabilizado LS, questão na zero. 3178 se enche, continua a aproximação, atualização de pouso 1. Se enche, aguardando. LS, 1970. 1970, ingresso de Liette, portão 02. 02? Assim, 02. Liette 02, 1970. Pouso pistão 0, vento 130 graus, 8 nós. Autorizado pouso na pista 10, 3178. Autorizando a sessão nível 330, via saída PUCA, vigilante. 330, saída PUCA, 3305. Solo 23, táxi à direita, chama 219 só. Chama 219, tá 3178. Bridge, bait number 3, push back and have approved, come for taxi, channel 6224. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, Azul 4959, está pronto para puxa, acionamento, parte 3. Parte 3 está autorizado, reporte pronto para o puxa para o táxi, o Azul 4959. Está chamando para o táxi, Azul 4959. Azul 5001, boa noite. Quatro. Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El Leda Mótiva. E ela perdulou 10 até Taubaté. 5506 transponder, controle 120 decimal 8. Guarulhos 360 da Leda Mótiva, Leda 5001, correto, sim, pronto para o pushback, acionamento. Boa, Serra Tango Delta, boa posição ITAP, autorizado descida até os 50, quando no ponto ideal. Agora 3305, chama agora o centro de resistência no 26.85. 2685, da 3305. Ground over 64 lane taxi this time. We got a total of 110, 112 approval board. 2 hours and 30 minutes of turn alternate respect to this telephone. Pushener 6224, taxi to your right via India. At holding point, call tower 118.95, altimeter 1018. 1018 on the window. Going to taxi by the hold short point to runway 10. Over there, decimal 905, tower. Thank you very much. Azul 4959, taxi via Paixa Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1018, bom voo. Paixa Índia, ponto de espera 10, 5295, decimal 12, 118, Azul 4959, graças pelo som, bom voo, bom voo. Zona Azul 2774 para pushback acionamento. Azul 2774, após a aeronave da companhia livrar a retaguarda, se autorizar, estamos juntos para o táxi. Ok, após a aeronave da companhia, está liberado pushback, Azul 2774. Roger, 6224, clear to land runway 1, 3 of 2, 4, line up and take off runway 10. Wind is 130 degrees, 8 knots, 6224. Line up and take off runway 10. Salvador, boa noite, Azul 495, tá pronto para espera da 1-0. Sente Azul 4959, mantém o ponto de espera. Mantém, Azul. Fale, táxi via Patins, ponto de espera por Rio, 118, decimal 95, gestão 08, bom voo. Trato, táxi autorizado via Patins, indiano, ponto de espera, chama 2895, Azul 2774. Federal 9973, após a CR da Azul, Rio, na retaguarda, está autorizado o início do pushback, estamos pronto para o táxi. Após a CR da Azul, autorizado o pushback, o acionamento Federal 9973. Ocean Air 6224, airborne at 31, call now 120.8. 20.8, 6224, tá bom. Azul 4959 autorizado, decolar, pista 1-0, vento 120 graus, 8 nós. Azul decolagem, Azul 4959. Torre Azul 2774, não pode esperar, pô. Autorizado, né, Mateus 2774. É, mantendo 1-0, Azul 2774. 5974, com a informação, Alfa. 5974, boa noite, Alfa com Félix. Guarulhos, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita. Subida da El, Leda, Monte, Vaviana, Zulu 1-0 até Tabaté. 5516, transponder, controle 120, decimal 8. Green Ocean 6224, climb to 3000, current 1 Alpha departure. 959, decola os 3-2, controle 120, decimal 8. 1208, azul. 190, no flight to Condi. Alright, direct to Condi, up to flight level 190, Ocean Air 6224. Controle Salvador, boa noite, Azul 4959. 09973 para táxi, com 3 a bordo, alterna Guarulhos, 4 horas e 15 de outro ambiente. 09973, táxi autorizado via Patins, com 5 para a Torre 1, 18, decimal 95, ajustando 08, bom voo. Pátio Índia, com 1018, ponte espera, chama a Torre, Federal. Autoriza pro de coral para o azul, senhor 4959. Autorizado. Para o coral. Azul 2774, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 8 mais. Autorizado a decolagem, Azul 2774. O Salvador, boa noite, eu vou no 9407. Informação alfa para a transação Galeão. 407, boa noite, para Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irune. Via Upper, November 857, Temul. 5525, Transponder, controle 120, decima 8. Com 9407, autorizado Galeão, 360, decola 1-0, curva direita da El, Leda, Irune. Transponder, 5525, controle 208, na rota AP November 8, 7 semanas. O 9407, correto, está transportado para o feedback acionamento. 208, azul 2774. Controle azul 2774. Tem nível 350 autorizado, decolagem da 1-0, curva esquerda. Subida Cuca, Jamo, Caju, via Azul 17, Orago, DCT. 5522, Transponder, controle 120, decimal 8. 350, subida Cuca, Jamo, Caju. Azul 17, Orago, DCT. 5522, Transponder, 120, controle, ou 1134. O número de caixa de protegimento está correto, estamos prontos para o pushback e acionamento. Tá bom. Solo Rio 5982 para autorização 4000 Galeão. E o 5982, Galeão, nível 400 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irume. E é por November 857 até bolso. 5510, transponder, controle 120, decimal 8. Azul 2774 solicita proa 220 para evitar formação. Autorizado. Autorizado, azul 2774. Valeu por Rio, 5974 para pushback, acionamento. E 5974 autorizado o time táxi. Serra Tango Delta, 2000 pés livre, aliás, 1018. 2000 pés livre, aliás, 1018, Serra Tango Delta. 9973. Pode chamar o controle, 9973. 9973 decola 41, controle 208. 08, obrigado. Para o táxi 5001, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 40, 99 agora. Azul 5001, abaixo para o táxi. Abaixo, 5001. Avião da EL 9973. Podemos voar na proa de Monte Boleda, 9973? Siga, Cidarão. Leda, o Monte não é possível? Boleda. Leda, obrigado. Estimado para o azul 5001. Sancho Aguardiu, Rio 5974, confirma estimado para o táxi. O 5974 para o táxi agora, POB05, autonomia 335, Galeão. Ok, está ali o táxi, via parte, no ponto de espera, chamador 18, decimal 95. 17, via parte, no ponto de espera, reportarei no notícias 11895, Rio 5974. O azul 5001 pode iniciar o táxi, vai seguir o Rio, que está no parte 3. Foi coordenado para ele à frente devido a ser na mais veloz na mesma rota e vai no nível mais baixo. Consequentemente, indo na rota e chegada em Guarulhos aqui. Então, azul 5001. Estimativo, o mesmo destino. Siga o Rio e chama o ponto de espera, estou 1895 quando pronto. 1895 quando pronto, azul 5001. Obrigado. Seguir, só dá encerrado. Good night. 190, Serra Tango Delta. Ok, gente, aguarde a atualização de pouso. Boa noite, 1723, passa o 2 a 0 para 1.0 para 1.0. 1.723, desce para 4.000 pés, via chegada bom, reajuste 1.018. Para... confirma o altitude? 4.000. Para 4.000, 1.0, 1.8, chegada bom, ficou no carro. Liberal 9973, chama agora Recife no 25 decimal 1. Recife 1, 9973. Boa noite, senhor. 5974, no ponto de espera da 1.0 pronto. Sentido 5974, mantém a posição. Serra Tango Delta, passou externo, baixado e travado. Delta livre pouso, bicho no zero, vento 100 graus, 8 nós. Livre pouso no zero, certo, é um Delta. Vamos acertar o Delta, a pista está molhada, tivemos uma leve precipitação agora, alguns segundos aqui. Sim, certo, é o Delta. O solo Rio Signal 72 para pushback acionamento. Parte autorizado chamando a táxi, Rio Signal 72. Nova Novo, 9407, para o pega essa vez mesmo. Para a minha dúvida, autorizado chamar táxi, gol 9407. 9407, autorizado. 964, autorizado, alinha matriz, bicho no zero. Alinha matriz, gol 9407. Vai na atenção, pode confirmar o motivo do voo 9407, né? O 9407 complete o pushback, repetindo o transfer táxi. Estou no 219, Serra, Tango Delta, boa noite. Estou no 219, Serra, Tango Delta, boa noite. Serra, Tango Delta, boa noite. Táxi de Alfa, mantém antes do Juliette. Alfa, mantém antes do Juliette, Serra, Tango Delta. Mantém a posição. Mantém a posição. Rio 5974 autorizado, alinhado e colar. Pistão no zero, vento 080 graus, 10 mais. Bom dia, Alpha 083, cleared. Descend to level 050, confirm arrival to Mercedes 1018. Ok, down 050-1018 with information Alpha. Ok, 050-83. O 500 não autorizado nem aí, mantendo no zero. E mantendo no zero, né? Zero, né? Então. Vê a Mari, que é 0, vou 18. Na prova de estado, 868. Ontem havia chegado, 808. A Barra da Serra, Tango Delta, Fox, Fox, Aeronave da Gol, ingresso Juliette, contorno Pátio, táxi via Mike, Questão Lima, Mike, na Quebec, Torre 1, no 8, décimo 95. Azul 5001, livre de decolagem, avião turno 00 graus, 89. Livre de decolagem na DEA, com azul 5001. Táxi Rio 5922, duas a bordo, 3h33, alterna Guarulhos. Confirme o perito, né? Duas pessoas a bordo. 5972, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1 a 0, via Pátio Índia, torre 1895, 1018, por favor. Pátio Índia, ponte de espera 1895, 5922. Azul 4959, chama agora, Ilhéu, 120 décima 1, revista da área encerrada, azul 4959. Boa. Boa noite, azul 5001. Azul 5001, via saída da El, sobe 360. Gente, tentando pequeno desvio à direita, azul 5001. Gente, 500.